Azul 2774, formação Alfa, autorizado Porto Seguro, Golf 677, New de 1160. Decola no perfil da saída Coral, pista em uso 1-0. Aciona 0276, controle 120.8. Central, autorizado 1-0 para Porto Seguro, fala pelo 1-0, saída Coral, via Golf 677, controle 1208. Responde 0276. 0276, correto, gráfico. Reporte pronto 2774, contingimento correto. Preparado. Gráfico, Salvador, notícia, boa noite. Somos o Azul 5001, em foco com alto. No gate número 3, solicito nível 320 para Guarulhos, boa certeza. No 5001, confirme o nível? Nível 320, senhor, Azul 5001. 320, tem aprovado, copia? Copia, Azul 5001. 5001, informação em alfa, autorizado Guarulhos, Chapezul 1-0, via, posta Albaté, nível de voo 320. Decola no perfil da saída da El, Leda, Motiva, pista em uso 1-0. Aciona 5176, frequência do controle 120, decimal 8. Guarulhos autorizado, nível 2, desculpa, nível 320, rota com Fernando, pela emissão de 1-0 até Albaté. Saída da EU, Leda e Motiva. Decola aqui 1-0, transponder 5176, controle de saída 120.8 para o Azul 001. Correto, da EU, Leda, Motiva, reporte ponto do Azul 5001. Da EU, Leda, Motiva, reporte ponto do Azul 5001, obrigado. Câmbio de torre 1-1-8, decimal 9, 5, ultra 3, 1, 7, 8. Boa 970, radius speed 1-8-0 knots, clear RNAV approach runway 10, descent to 2,500 feet, atmosphere 1011, report runway inside. Roll 1970, reducing to 180 knots, down to 2,500. Clear on runway 10, cloud status. Tráfego avistado, altímetro no 0-1-1, o vento 0,80 graus com 0,4 nós, pouso autorizado, pista no 0. Ano 3305, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. Chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, ano 3305. 3345, 125, obrigado, ano 3305. Contrato federal 9973, 2 a bordo, 4 horas e 20, autonomia, alternando Guarulhos. Federal 9973, Autorizado, ter saído do pátio 3, aguarde autorização para ingressar no pátio principal. Pátio 3, aguardando autorização para entrar no pátio principal, federal 993. Solo Salvador, Rio 5922, para o pushback acionamento. Salvador Tower, good evening, go 1970, final approach on nav 10, down and lock it. Good evening, go 1970, number 2 to land, continue our approach and stand by, we're navigated, altitude 1011. 1011, stand by, landing green, go 1970. Receive 972, pushback coordenação aqui, pessoal, report tax. Autorizado, pushback de acionamento, Rio 5972. 0010, 3178, solo 22, na direita na Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Boa noite, K3178. Solo Salvador, K3178, boa noite. K3178, táxi via Alfa, é forte. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3178. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3178. Estimado aí pro azul 4980 do América que está na nossa frente. Ponto 30, confirme if you're ready. No, not yet. Confirm estimated time. I don't know. Maybe 5 minutes. Já copiou 5 minutos. Ok. Solo Salvador, o Rio 5972, está pronto para o taxa. 03 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alterna agora. 75972, mantém a posição, guarda a autorização de táxi. Mantém posição, 5972. On the ground at 24, moving by direct, call ground control 121.9, have a good night. 121.9, good day. Bruno, C23, passando 66, avisou com o campo. Alfa, boa noite, bom dia. 1970, livrou. 1970, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1970. 1 visual. Antes da Juliette, 3178. 3178, Juliette, remota 14. Juliette, remota 14. Passou o 72 baixar travado no 72. Chegou no 723, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 070 graus com 04 nós. Livre o pouso, pistão no zero, no 723. Sete, mantém a posição igual 970 antes da Juliette. Vai manter. We're ready to go, American 230. O 970, o portão 02. Estou aguardando apenas o início do táxi do Embraer Azul que está na Índia. Para táxi um pouco mais à frente para ter condições de só passar, ok? Ok, entendi que o América também está parado lá, não tem como mudar o portão não? Como? Não entendi. O América está parado lá, não tem estimado para iniciar o táxi para decolagem. Ele já vai iniciar, só após o pouso do tráfego na aproximação, na curtíssima agora. Oh, beleza. O Gol 970 autorizado para seguir, com cautela, quem observando em Embraer Azul, até o 02. Com cautela, observando Azul, até o 02, Guilherme. Federal 9973, pretendo o 737 da Gol, ingressando no pátio agora, segue a retaguarda mesmo até o ponto de espera, via Índia, lá 1895, é frequência da torre, ajuste no 0, no 1. Observando o Gol, ingressando no pátio agora, prossegue para o... Salvador, 4959, pronto para o Rio 5972, segue o Boeing da Sideral, ponto de espera Tor 1895, ajuste no 091. Segue a aeronave da Sideral, ponto de espera Tor 0, Tor 1985, no 091, Rio 5972, obrigado. Azul 4959, puxa vai coordenação aqui, pessoal, da Porto Táxi. Pode parar para o táxi, 4959. Fala, Salvador, boa noite, Bono 723, para o Fox Trot. Bono 723, boa noite, táxi via Alfa, primeira esquerda na Delta, parte 3, posição 2, Lima. Afirmativo, Delta, parte 3, posição 2, Lima, Bono 723. Tráfego Salvador, boa noite, Rio 5974. Nossa apresentação, 3340, Guarulhos. Rio 5974, informação Alfa, autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, posta Taubaté, nível de voo 340. Decola no perfil da saída da El, Leda Motiva, pistinho 10. Aciona 5413, controle 120, decimal 8. Usado Guarulhos, 340, Brasilu 10, Taubaté, da Leda Motiva, decola da 10, Alfa-Charlie 5413, controle de saída 120, decimal 8, protege o Rio 5974. Correto, 5413, eu transpondo, reporte pronto, isso, 5974. Reportaremos, Salvador. Salvador, muitíssimo boa noite, o azul 5001, guia número 3, para o Puxo BF, ó, acionamento com a gente dele. Azul 5001, em coordenação, equipe de solo, atento ao bonde da Rio, a cauda, reporte táxi. Em corta só, dentro ao bonde da Rio, na cauda, e chão para táxi, azul 5001, obrigado. Roger, American 230, climbing out of 1300. Agora que é lá, 230, we're contact on departure, climb to flight level 360, we're a moment departure, and then in transition. Roger, climb unrestricted to 360. Vento 070 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolagem 04 9. Everlodge da Embraer, Sideral 9973, após ali mantém, pista no zero. Após a decolagem da Embraer, mantém, Sideral 1-354, controle Salvador, sem identificação, dessa vez chegada a mar para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 011. Paracaju, Golf 677, nível 190, decola no perfil da saída Conde, pistinho 10. Aciona 0274, controle 120, decimal 8. Paciente da informação Alfa, autorizado Aracaju, nível de voo 190, Golf 677, decola pistão 0, saída Conde, transponder 0274, controle opera em 120, decimal 8, Oceania 6224. Correto, decola contra Oceania 6224. Paciente 6224, informa Clareza 2. Entra. Polo Salvador, azul 4959, pronto para o táxi, POB 72, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado até a saída do pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio principal. Autorizado táxi até o pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio principal, azul 4959. O Rio 5974, coordena a equipe de solo após a passagem do ATR da Azul a cauda, inicia o pushback após táxi. Descoordenar o pessoal do solo, após a passagem do Azul, abordaremos com o pro táxi, 5974. 9973, autorizado decolar. Estão no zero, vento 070 graus com 05 nós. Autorizado decolagem no zero, Sideral. 5972, após a rolagem do Boeing da Sideral, alinhar e manter após. Após a rolagem da Armada Sideral, alinhar e manter, estão no zero, 5972. Taxi Azul 5001, com POB de 123, autonomia de 4 horas e 20, alterna Ribeirão Preto Azul 5201. Controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa, obrigado. 195, ajuste no 0, 11, Azul 5001. Ajuste no 0, no 1, para o ponto de espera, chama a torre 1895. Obrigado, bom fim de semana, Azul 5001, até. Azul 4959, segue o tráfego da companhia até o ponto de espera, 1895, frequência da torre, ajuste no 0, no 1. Segue o tráfego da companhia, ponto de espera, 1895, Azul 4959. Pode voar, para o 360, pode voar. Leda, da presente? Obrigado, direto Leda, Federal 9973. Mando Leda, Federal. Gol 1354, está autorizado, procedimento terminado, pista no 0, desça para 2500, fez voltamento no 011, no reporte visual na pista. 5972, vento 070 graus com 05 nós, autorizado a decolar, ficha no zero. Salvador, muito boa noite, o Azul 5001, ponto 0.0, pronto. 2 horas e 30, já estou mais, e eu estou Hernando Galeão. 5974, táxi via parte 1, no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 011. Parte 1, Índia, ponto de espera da 10-1895, eu... 9-7-4-4-2-1-1. Meio saída da Elton, então, voo 360. Israel, Irone, 360, Rio, você conhece a torre. Salvador, pode coordenar para o Azul 08, para o Azul 4980, devido ao nosso atraso para a decolagem. Azul 4980 já está passando nível de voo 1-0, chama e agora o centro Recife em 125.45, alterno 126.85, solicito direto ao mesmo. 725.25, Azul 4980, com Recife. 001, autorizado a decolar, destino 0, vento 070 graus com 05 nós. Ok, obrigado, destino 010, autorizado a 01. Torre Salvador, boa noite, Rio 5974, aproximado do ponto de espera. Dá 10, pronto. Boa noite, Rio 5974, a princípio vai manter o ponto de espera. Okay, 125.45, and we didn't get the other frequency. Quanto cifra decimal 85? 126 decimal 85. Decolos 40, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 208, obrigado, bom fim de semana. Azul 501, até. Boa noite. Controle Salvador, salve. Azul 5001, decolado da EL. 5001, no contato radar na decolagem, 5000 da EL, transição módulo para o nível de voo 320. Nível 320 da EL, Leda Mótima, azul 5001, obrigado. Federal 9973, chama agora o centro Recife 125.1, ao termo 128.35. 251-2875, obrigado. 128.35 a secundária. 2835, obrigado. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter, no zero, 5974. Oceania 6224, PM 125, convidados a bordo, alternativa é Salvador, 2 horas e 10. Oceania 6224, táxi até o ponto de espera Peixinho a zero, via táxi sua Índia, 1895 a frequência da torre, ajuste no 091. 091, vai via Índia, 1895 ponto de espera, Oceania 6224, boa noite. Pode. Azul 4959, boa noite, contato radar na decolagem, fica via saída coral para um nível de voo 140. Saída coral nível 140-4959. Salvador, boa noite. Voo 1134 para Maceió Central. Voo 134, informação alfa, autorizado Maceió, apesulou 97, nível de voo 350. Decola o perfil da saída Puca, transição Caju, pistinhos 10. Aciona 54197, controle no 20 decimal 8. 350 autorizado para Maceió, Pesulo 17, saída Puca Caju, decolando a 10. 5417, transponder 1208 ao controle, voo 1134. Correto. Alameda, poste pronto, voo número 34. Incorporação. 972, chama agora o centro de Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5. Grato, muito boa noite. Final, gol 1354. Gol no 354, chame torre 1, 1, 8, décima 1, 9, 5. 18, 9, 5. Azul 2534, controle Salvador, boa noite, acima a identificação de sua via chegada a mar para o mesmo nível 050, vai gravitar. Clareza 1. Reto. Reporte táxi 2774. Cortaremos, tá? Tamo no ONU. Quatro, decolo 46, controle 120, decimal 8, bom foi, boa noite. 208, bom trabalho, grato. Passando terra, Victor 372, igual no 354, abaixado, travado, visão. Entre, 354, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus com 05 nós. Ele pouso não no 0, no 354. 974, decolo na sexta. 5974, controle Salvador, contrato radar na decolagem, Silva Polonês, voo 340. Para evitar tráfego, voe com curva pela direita na proa 165, após 10 milhas na proa, no caso falha de comunicações, voa direto leva. Sente, curvando 65, ascensão para o 340, caso falha de comunicação nesta, na proa. Formada, 10 milhas, direto Leda, Rio 5974. Seu 5974, tráfego superado lateralmente, autorizado direto Leda. Leda, direto, Rio 5974. Zero, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 35. Ok, chama Recife 1201 e 1223, o azul 5001. Obrigado, bom fim de semana. Chama agora o azul 5001, para em frequência 125, décima 1, secundária 128, décima 35. Ah, ok, então é 1251 e a secundária é 12235, azul 5001, senhor? Correto, agora sim. Obrigado, bom fim de semana, tchau. Boa noite. Europa 084, Office Information, standby copy. 354, Solos 49, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. direita, para o slot 219, até daqui a pouco. Solo Gol 1354, você escuta? Gol 354, type via Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reporte Anjo Juliette, gol 354. 0 para 2500, pés, altímetro 1011, reporte Alfa, pista. Alfa, para 2500, pés, a decolar, pista 10, vento 070 graus com 05 nós. Decolar, Janeiro 6224. Espera 2, 9, 5, 2, 7, 7, 4. É. 2 e 3 horas. 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 0. 90, né? Passando nível voo 140, Alfa Tango 72. Sente, Rios, canal 74. Está autorizado a descida para 4.000 pés, altímetro 0111. 5-2, controle 1-2-0, decima 8, bom voo e boa noite. 2-0-8, obrigado, boa noite, Xenéa 62 está. Tá, 1400 na Conde. O Xenéa 62 24, contato radar na decolagem, que todavia sai da Conde para o nível de voo 190. Via Conde 190, 62 está. Salvador, boa noite. Azul 2774, ponto espera pronto. Boa noite, Azul 2774, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 070 graus com 05 nós. Decolagem autorizada, Azul 2774. Flight level 350, Puka, departure, Papa Uniform Charlie Alpha, departure and transition Zipa, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Take off runway 10, first left turn, call code 5415, and Salvador Departure Control 120.8. Passage for Puyatu Madrid by Upper Whiskey 10, book a departure to Tisha Sipar, initially climbing 350, and that's booking 5415 and departure 1208. Feedback correct from Red Push and Start to Europa 084. We'll call you ready for Push and Start to Europa 084. Yes. Eu fizer a Xenéa 6224. Não escuta, Xenéa 6224. Passareiro 2224. Controle Salvador. Xenéa, identificação dessa via chegada à mar para o nível de voo 050. Altímetro 0011. 1-0-1-1 via Mari, passaria 2-2-2-4. Rio 5974, chama agora Centro Recife, 125-1, alterne 128-3. Eu, a primária 125-1, confirme a secundária? Secundária é 128-35. 128-35, grau 5. 208, bom ver, boa noite. 208, obrigado, boa noite. SAM 3600 está autorizado para segmento aeronave. Sistema 0, separa 2500, pés, altímetro no 0, no 1, reporte visual na pista. Afirmativo, desce para 2500, confirma? Confirmo. 2500, reporte na pista. Passarei 2224, está presente com o direto Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, altímetro no 0, 1, no 1. Na proa do Serra Vitor 366, 4000, e reporte na. Passarei do 2224. Tá com o Renato, 2534. 2534, chame torre, 118-9. Controle, boa noite, azul 2774. Azul 2774. Boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 160. Via coral para 160, azul 2774. O vento 070 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Ciente, pouso descido, chinelo 6224. Guarda, chinelo 6224. Aguarde. Salvador, 75 a bordo. Salvador, confirme PAB? 75. 75 a bordo, Salvador, táxi via Índia, ponto de espera 2-1895, ajuste no 0 no 1. 1-0 no 1, Índia, ponto de espera 2-1895, vou 1-1 até isso. Cana M-224. Controle Aracaju, solicitou que voasse na presença na Pro do Alfa Romeo 363 e descesse até o nível 170. Contexto. Gente, desce 170, vou na Pro do Alfa Romeo 363, chinelo 6224. Correto. Motor Santos 3600, visual contra o Passo Sierra Vito 372. Então, em torre 118, decimal 9, 53600. 8954. Então, Salvador Azul. 4959, controle. Azul 4959, serviço radar encerrado, passando agora a posição coral. Então o controle Ilhéus 120-1, no solicito direção mesmo, tem um bom voo. 6224, serviço radar encerrado. Ilhas Nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju 120-3. 203, controle Aracaju 6224. Mantenha a pista 10, voo 1-1 na 3-4. 0010, altímetro 1-0 no 1, reporte visual campista. Passar a visual, está autorizado a aeronave, desce para 2500, passar a 2224. Zero zero, solo 04, à direita na Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. Vento 060 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pistão no 0. Vini, iniciando, voo no 134 da Lanza. 3600, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, tá 3600. 4107, controle Salvador, sem identificação dessas vias, chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao primeiro 1019. Guia para 50 milhões, azul. Quatro, decolo 06, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, uma boa, gol, gol no 134. Salvador, gol no 134, 1.800, boa noite. Gol 1134, boa noite, contato com a Tarna da Colácia, sua via saída pública, transição Caju, para o mesmo voo 350. Cuca Caju 350, voo no 134. Na escuta para voar, pesado direto Jamo, gol 1134. Gol de Jamo, obrigado. Pela final, visual, passarelo 2224. Passarelo 2224, chama em torre 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, até. Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224, altímetro no 0, no 1, o vento 070 graus com 05 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Baixei, travou e pouso no 0, passarelo 2224. 3152, controle Salvador, acena identificação dessa via chegada na área para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1011. Esse é o 2612, controle Salvador, acena identificação dessa via chegada mar para o nível de voo 070, ajuste altímetro 1019. 070. Vamos aviso 2713, informação alfa, cruzando 50 ao 160, felicite a mesa final 180. Azul 2713, acena identificação, sua para o nível 180, voe bom para a chegada bom, altimetro 1011. Gente, 180, manda o Frank, está mandando para descido, azul 2713. Azul 2713, contato radar, 109 milhas, nordeste de Salvador. Gente, confere. Solo 11, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. 1209, à direita, grato. Decimal 45, alterne 126, decimal 85. É 125, 45, 126, 85. Certo. Obrigado, boa, gol no 134. Boa noite, escuta. C2224, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi na Alfa, aguardando a Juliette, para 3224. Azul, 107. Solo Salvador, passando 2224, se aproximando da Juliette. Até a posição, passando 2224. Será?